404. Controle Salvador, boa noite. 4071 do Azul. Decolou na sua escuta. Azul 4071, boa noite. Contato radar na decolagem. Subi, mantém o nível 360. Vou Dael. Dael da presente, 360. Então, 3152 no localizador. Tá 3152 estabilizado no localizador. Tá 3152 está estabilizado no curso localizador. Afirmativo, ILS está 10, tá 3152. Ok, autorizado FNLS, chame a torre Salvador, a frequência 98 décima 612, reduza para a velocidade de aproximação. 3152. 26, obrigado, professor. 58, para pushback estacionamento, portão 1-9. Boa noite, são 3858, livre pushback estacionamento, chame para o táxi. Para táxi, 3858. Mike Juliette Delta, livre decolagem da ONU 0, vento de 110 graus com 8 nós, Mike Juliette Delta. Decolagem, Mike Juliette Delta. Mike Gilote Delta, decolado aos 36, chame controle em 119-8, uma boa noite. 98, boa noite, grato pela presença. Boa noite. Então, 3152, livre pouso no zero, 110 graus, 8 nós, 3152. Livre pouso, está no zero, 5827, send by to pushback and start up. Okay, can we start just one engine on position? Expected to further clear. I didn't understand, say again please. Can we start just engines on position, maintain position? Ah, roger, clear to start up, coming right to push. Okay, are you ready for pushback? No 52, no solo aos 38, libera a direita, chame solo 129. Manda chama solo aos 38? 121 decimal 9. 1219 grau 3, 1952. Front town has passed. traffic to pushback originating from Jazz 5. Bartak, 3858, 138 a bordo, 5 horas, alterna João Pessoa. Tá 3858, táxi via Fat 1 no Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0, quando lá a torre no 186, ajustando 0-1-2, bom voo. 0-1-2, autorizado via Fat Juliette Alfa, ponto de espera no 0-286. Obrigado, boa semana. Salve Salvador, boa noite, 3561 da TAM, autorização 380 Brasília. Gente, tá 3561, no minuto para a cópia, informação em curso vivo. Escuta, obrigado. Tá 3152, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Confirmando pátio Alfa, Kilo, vai para ingresso no pátio 1, 3152. Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, tá 3152. Alfa, Kilo, vai chamar para ingresso no pátio 1, 3152. Azul 4070, chame Recife, frequência 1-3325, alterne 251. 3325-251, o Azul 4071, boa noite. Boa noite. A 3152, de passagem da aeronave da companhia, taxiando via pátio 1, após ingressa no pátio 1, no portão 06. A passagem da aeronave da companhia, após prossegue para o 06, tá 3152. Tá 3561, copia. Nosso copo 3561. Tá 3561, Brasília, aprovado nível 380, via peso Luno 7. Decola da pista 10, perfil de saída gole, transição ofito com curva à direita. Transponder 5557, controle 119, décima 8. 3561, recente autorizado em vez de voo 380 para o aeroporto de Brasília, via peso Luno 7. Decolagem a partir da pista 10, primeira curva à direita, perfil gole, transição ofito. Transponder 5557, controle saída Salvador 119, décima 8, tá 3561. Tá 3561, cotejamento correto, chame pronto. Pronto para o pushback acionamento, portão 09, tá 3561. Só 3561, aguarde para início do pushback acionamento. Guardando 3561. Crew, repeat the person aboard. 111. Okay. River taxi via April 1 after Juliet and Alpha until holding point runway 10. There, contact tower 118 decimal 6. Optimum set 1013. Have a good flight. Good night. Okay, Juliet and Alpha holding short runway 10. Contact tower on 118 decimal 6. Altimeter setting 1013. Have a good night. Pushback acionamento está 36203. Autorizado, está 36203. Chame taxi. 36203. Romeu, Mike, Juliette, Delta, chame Recife, frequência 1-3325, alterne 251, boa noite. Mike, 3-5-0. Decolar da pista no zero, vento de 110 graus com 8-9, então 3-8-5-8. Cuidado, aliás, decolar 3-8-5-8. Tio, vai dar tempo de pousar lá no RJ? Estimado, acho que sim, vamos tentar. Grato. Alô, então boa noite, um bom voo. Fala aí pra vocês aí, obrigado pela ajuda aí. Alô. Repetindo a final, visual com a pista, 1404. Ok, 404, informa que nós estamos a 1,5 milha para interceptar o localizador, mas já está autorizado o final LS. Chama na torre 1-8-6-12, é bom pouso. Obrigado, até a decolagem. É. Salvador, boa noite, 404. 404, boa noite. Continue a aproximação, pista no zero, vento é de 110 graus com 8 nós no 404. 4. Holding short runway 10. Roger, maintain your road short runway 10, 5827. Could you confirm to 5827? I maintain position, Webjet 5827. Maintain position. Dan 3858 decolou os 46, controle em 1198, boa noite. 198, boa noite, 3858. Controle Salvador, boa noite, eu tô 3858, decolando 3858. 3858, contato radar, subi, mantém o nível 370, sai da MOMO. 370, sai da MOMO, tô 3858, por gentileza, quando possível, coordenar a PROD FROC. Vou coordenar com isso, só um minuto. No táxi autorizado, via pátio, apoio Juliette Alfa, ponto espera pista 1-0, torre 1-8-6-12, ajuste padrão 63, bom voo, boa noite. 131-1-1-1-1, autorizado pátio, Juliette Alfa, ponto espera 1-0, quando pronto 18-6, ajuste padrão 1-0-1-3, obrigado, boa noite, bom serviço. Boa noite. No táxi 3662, com 1-3-2 a bordo, 2h40, alterna Fortaleza. A gente aguarde para o táxi, será o número 3 para a decolagem da 3662. Gino, desça para 2.000 pés, a velocidade está liberada, seu localizador final LS, aposta o localizador, Alfa India Bravo. Tamanei no lock, grato, Alfa India Bravo. Controle Salvador, boa noite, gol 1604, informação Victor, está cruzando agora o 200, destino para o nível 170, gol 1604. 604, aciona identificação, chegada Mari, desça até o nível 050, o gol no 604. Chegada Mari, descendo para o nível 050, com 6310, posição 1, está pronto para puxa acionamento? A gente aguarde alguns instantes, acionamento 6310, tem aeronave retaguarda que aguarde alguns instantes. Aguarde, obrigado. controle ao Alfa India Bravo 2000 com 1012. Alfa India Bravo, o ajuste é no 0 ou no 3 agora? 1003, Alfa India Bravo, ganhado. Eita, via Índia e Alfa, segue o Airbus da companhia, número 2 agora, ponto espera, 1186, torre, ajuste padrão 63, bom voo, boa noite. Índia Alfa, 1186, obrigado, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, gol 1404. Boa noite, 1404, táxi aprovado via Alfa, após próxima esquerda, Kilo, táxi via pátio 3, que vai prosseguir para o portão 05 do pátio principal. Afirmativo, via Alfa, Kilo, pátio 3, portão 05404. 6310, está livre iniciar no portão 01, no chame táxi. Livre iniciar, chama o táxi, 6310. Nível 120, tá 3858. Eu tô tentando coordenação com o Recife aqui, preciso voar direto pro frote. Muito obrigado, nossa escuta. Tô em Salvador, tá 3561, pode esperar no 0 pronto. Ali mantém que eles viram 0351. Ali mantém, fica na 0351. Um. 3858 autorizado direto a Buco. Direto a Buco, grato 3858. Objeto 582, Salvador Bonnet 52, Salvador Departure 119.8, bye bye. 119.8, bye bye. Salvador Departure, good evening. This is Objeto 5827, can we fly direct to Lida? Objeto 5827, without contact on departure, the flight maintain level 340, fly heading dial position. Fly heading dial position, Objet 5827. 3858, chame Recife, a frequência é 112545 e a secundária é 126.85. Mais 52545, secundária 1085, obrigado, coordenação, boa noite. Boa noite, chamo Rô. Obrigado, bom trabalho. 1604, desça para 3000 pés, o ajuste 10 no 3. Descendo para 3000 pés, ajuste 10 no 3, gol 1604. Cinco meia no livre decolagem no 0120 com 89. Livre decolagem 190-0350. 3662, está pronto? 2. 3662, após a corrida do companheiro ali, mantém cabeceira no 03662. Ali mantém até 3662. Janeiro 6310 do táxi, VOB de 88, alterna Salvador, 3 horas 30 minutos. 3 horas e 30, Salvador, só para o VOB? É 88. 20 graus, táxi via Indy Alpha, ponto espera no 0, torre no 86, ajuste padrão 63, bom voo, boa noite. Indy Alpha, ponto espera, ajuste padrão, Janeiro 6310, obrigado. Colou 5-4, chame o controle em 119-8, boa noite. 119-8, boa noite. Salvador, boa noite, T3561, saída agora e passa ao 9510. T3561, contato radar, submantenha nível de voo 380. Mantenha o PC da saída agora. Positivo, já está 380, PC da agora, T3561. Totalizador, Alfa India Bravo. India Bravo, complete final LS, chame a torre Salvador, 1-8-612, é bom voo. 8-612, é boa. Boa noite, Alfa India Bravo, ILS. Alfa India Bravo, ciente, continue a aproximação, pista no zero. Vento 110 graus com 8 nós, Alfa India Bravo. Alfa India Bravo. 3662, livre decolagem, dão no zero, 110 graus, 8 nós, 3662. Livre decolagem, 3662. Salvador, uma boa tarde, Saner 6310, na posição está pronta. Gente, mantém o ponto de espera, 6310. Mantém, 6310. India Bravo, ajuste do altímetro agora 1013 no 0 no 3, tem livre pouso, pista no 0, vento de 120 com 10 nós, Alfa India Bravo. Livre pouso, Alfa India Bravo. Tan 3662, decolou de Salvador ao 56, chame controle em 119-8, uma boa noite. 19-8, obrigado. Controle, Salvador ao 3662, até. Após a passagem do tráfego na final, ali mantém cabeceira no zero, informa ajuste 1013. Gente, após o tráfego na final, deve alinhar e manter, janela 63 no Objeto 58-27, contact Recife Center, frequency 123.25. 123.25, Objeto 58-27. Have a nice night. Passo autorizado final LS, reporte autorizado no curso localizador, desça para 2.000 pés, o ajuste padrão, 1013.2. Autorizado ILS, ajuste 1013, comandante localizador, gol 1604. Alfa India Bravo, solo 58, direita 129, solo, boa noite. Uhum. 310, vento 120 graus com 10 nós, tem nível de decolagem, pista 10. Decolagem, Ryanair 6310. Bravo, boa noite, à esquerda, Kilo, até o Pátio 3, atento ao sinalizador. Fica na ficha, portão 0, posição 08, Pátio 3, mesmo atento, fica atento ao sinalizador. Aqui. Correction, 125 decimal 1. 133 decimal 25, 1251, left jet 587. China 6310, decola 00, controle 198, tamo bom, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Chanel 6310. Oceaner 6310, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 350. Como autorizado, sobe e mantém 350, Oceaner 6310. Tó 3561, chame Centro Recife no 260, alterna 1 no 288. 260, 288, obrigado, bom dia. Controle Otan 3662. Prossiga, Otan 3662. Precisa de coordenar para onde você parte? Tá, 3662, chame Centro Recife agora, 12545, alterna 12685. 1604, confirme estabilizado no localizador. Agora estabilizado no localizador, baixar e travar, gol no 604. Completo final, chame a torre no 186, gol no 604. Completando o ILS X-Ray da 10, chame a torre 1186, gol 1604. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1604, estabilizado no localizador. Número 604, boa noite. Tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, 109. Ajuste 1013.2, ou seja, padrão. 4.000 pés, com ajuste no 013. Ponto 4.013. Falou, gente, aguardando 3.152. Oceaner 6303, oceano de identificação, autorizado chegada BONF, vê se mantenha o 050, o ajuste no 03, Oceaner 6303. 6303, para o 050, chegada BONF.